Meu dia bonitinha, não aprender a lição. Um ex-namorado fez de gato e sapato e quebrou seu coração. Mas ainda acredita que o novo príncipe encantado e acusado e aparente descaso deixa já a fim de curtir. Não está nem aí, três meses só na Índia. E partir com outro, ela vai partir com outro. Vai achar que esse outro é o príncipe encantado. Esse novo é o príncipe encantado. Talvez não faça diferença, e por isso ela não aprende. Talvez não faça diferença, e por isso ela não aprende. Talvez não faça diferença, e por isso ela não aprende.